confirmando o passe de conta, pista gola. Chame o solo agora, 219. Bom dia. 219, obrigado. Decolagem autorizada, dá 1-0, o vento é 1-5-0 graus, 62-9, dá 3859. Livre decolagem, dá 3859. Controle 120, décima 8, aceno 5166. Controle, o novembro bateu pra par, solicita o CIFO 2010, cruzando informações. Tente, 2 metais, novembro, tatapá. Tem autonomia? 1-8-8-8. Confirme. Pode continuar para 2 mil pés, o voo 1-8-8-8. Deixa para 2 mil pés, NH0097, autorizado sinal elétrico, parte estabilizada, voo 1-8-8-8. Ok, pode aprovar a duna agora? Autorizado. Obrigado, senhorita. Patrulhão, papapá, Mike Leite Romeu. Na Ipiatã, está autorizado um sobrevoo no estádio de Pitaçu. Sente, Mike Leite Romeu. Mantenha as condições visuais de 510. Condições visuais de 510, Romeu. Tipo 5414, só em velocidade indicada. Tipo 4-4. 2-1-0-9, 5-4-4. Sente. Decolado aos 38, chama o controle 120, décima 8. 1208, isso? Controle 3859, bom dia, passa meio tempo, desceu da árvore. É 3859, contato radar, suba 360, saiu da árvore. Árvore 360, 59. Salvador é o 3487, informação Kilo, gate 10-94. 3487, Guarulhos, 340, via Bezulu 16, autorizado, da cola pista 10, curva direita, saída Tael, Leda, Bridge, controle 120-8, aciona 5412. Bem, está autorizado ao nível 340 para Guarulhos. Decola no perfil de Gael, Leda, Boa Brite, a Ampers do Lumeia, curva direita após a decolagem, chamando o controle 208, transponda 547. Transponda 5412 e curva direita após a decolagem, o T3487 é porta push. Sim, 5412, transponda curva direita após a decolagem, chamando push. A magnética 085 de Sintra. Esquerda 095, pode confirmar o limite de cima? 085. 085, grato. Lima, Kilo Brava. Autorizado, táxi, até a Papá, reporte para ingressar na pista 35. Latam 3663, Sami Recife, 1251, alterno 13325. 3325. Bom dia, muito obrigado, 63. Bom dia. Leo, papapá, Mike Leite Romeu, tá levando o estádio de Pitossu e vai pro Barradão. Certo, Mike Leite Romeu. Trip 5414 para interceptar o curso do localizador, curva à direita para o 065. Desça para 3.000 pés, que é na gama 017. Direita 065, 3.000 pés, 1097, trip 5414, grato. Lima Kilo Bravo. Tá livre o táxi. Até a cabeceira 35, reporte pronto pra decolagem. Tô mantendo 500 pés atualmente. Sobre o Barradão. Gol 988, informo traça do nosso posição de 1 hora 4 milhas, próxima marca 2 externo, mantendo 510. O Robson 44. Ativo, tem o Noticash, estamos a 4 milhas do externo, estabilizado, campo à vista. Sente completo final, chame torre, 118 decimal meio, gol 988. Bom trabalho, senhorita. Salvador, bom dia, o gol no 888. Estamos a 3 milhas de externo, estabilizado, baixado, checado, visual com campo. Bom dia, gol no 888, tráfego avistado, o ajuste é no 017. Está livre o pouso, não no 0. O vento é 150 graus, 089. E para informação, temos homens trabalhando na área gramada, na lateral da 10. Próximo à marcação de 600 metros, o gol no 888. Os 1.600 metros estão interditados, é isso ou não? Negativo, apenas homens trabalhando na área gramada. Não interfere no seu pouso. Estão aqui próximo à marcação de 600 metros da cabeceira 10. Ok, obrigado, senhor. Aqui no Bravo, mantenha a posição, temos um Boeing da Gol na final da 10. Avistou 5414. Trip 5414, informa o tráfego próximo à marca 2 externo, o Robson 44, mantendo 510. Completo sinal, chame torre 118 decimal meio. 186, obrigado, ciente do Robson. Torre Salvador, muito bom dia, 35494, tô uma milha de duna visual. Bom dia, 35494, aguarde a pista livre, chame passando externo, o ajuste é no 0 no 7. 17, externo reportará, aguardando a pista livre, 5494, grato. Fiche, 1260, Taverno, 1260. 1260, tá 3859. Olhou, papapá, Marcos Leste Romeu, tá livrando o Barra Danza, comprou da rota, bom fim. Sente, Marcos Leste Romeu. Kilo Bravo, decolagem autorizada da 17, o vento é 130 graus, corrigindo, da 35, o vento é 130 graus, 07 nós, Lima, Kilo Bravo. Kilo Bravo, cara. Da cabeceira 35 e já está livrando o eixo de aproximação da 1-0. Aguarde só um instante a autorização de pouso e reporte visual com o tráfego de cor branca, aeronave. Tô visual, PT 5-4-4, grato pela informação, aguardando o pouso. Gente, já tem o seu tráfego à vista, o ajuste é 1017, está livre o pouso na 1-0, 5494, o vento é 130 graus, 089. Maravilha, então livre o pouso da 10 para o triplo 5494. O Lima, Kilo Bravo, mantenha o eixo de decolagem, sua decolagem foi aos 49, chame o controle, 1208, boa viagem, Lima, Kilo Bravo. Obrigado, 208, boa viagem. Lima, Kilo Bravo. Prossiga, Lima, Kilo Bravo. Calado, nosso escuta. Acione 5166, Lima, Kilo Bravo, saída Momos, subamigo de voo 080. 5166 da Momos, Kilo Bravo. Taxo 6311, estamos com 169 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando o galeão. Taxo Indy Alfa, ponte para a torre 1862, que ligou no 097, chaname a 319. Indy Alfa 612, 17, chaname a 319. Informa atitude, Lima, Kilo Bravo. Informa atitude, Lima, Kilo Bravo. Agora meu pai já tocou o equipamento. O transponder, Lima, Kilo Bravo. Cadê o Lima, Kilo Bravo? Afirmativo, contato radar, é, passa 2000 pés, Lima Quilo Bravo. Trip 5414 no solo 51. Libera a direita e chama o solo 1219. Bom dia. 1219, chamará trip 5414. Bom dia. Tipo 5414? 4-1-4, taxi Alfa Kilo, para o Pad 3, posição 04 do Pad 3. Alfa Kilo, posição 03, tipo 5414? É, Pad 3, posição 04. Ah, sim, Pad 3, posição 04, tipo 5414. Pax 3, 487 da Tanta, com 110, alterno Galeão, tem 4 horas e 20. Do táxi, de alto, ponte para 2, 1862, que liga no 07, 34, 87. De alto, ponte espera 18, 3487. 1862, por favor. Perdão, 186, 3487. Índia November Alpha, reporte na rotatória. Reportada na rotatória, Índia November Alpha. Oceané 6311, autorizado a decolagem da 10, o vento é 130 graus, 612 nós. Oceané 6311. Ali decola 10, Oceané 6311. Cadê o Matilde Bravo? A presente modifica e prossegue para o nível 085, se autorizado, Lima Quilo Bravo. Sete, modificação, zona 255, suba para o nível de voo 085, Lima Quilo Bravo. Quilo Bravo, certo, vai curvar à direita na proa de Maçã. Confirme para o ideal. Não, não. Autorizado, direto do destino, informe chamado para pouso. Mando pouso a 1450. Controle Índia, o Índia November Alpha, 1510, na proa da, rotatória, visual com campo. Índia November Alpha, chame torre 118, decimal 6. Torre 1186, grato, Índia November Alpha. Salvador, Índio 9 Alfa, na boa da rota da rota, para avisar com rampa. Índio 9 Alfa, chame na curta final da 17, o Índio 9 Alfa. Chamará na curta final da 17, o Índio 9 Alfa. Decolada ao 57, chame o controle 120, décima 8. 08, canal 63. 193, bom dia. Guarulhos 360, via Pesoluno 6. Decola pista no 0, curva direita, saia da El, Leda, Bridge. Controle 120, décima 8, oficina 5452. Decolada 10, saída da Elta, transição Leda, pós-Leda Bridge, 5452, transpondo 208, controle, gol no 983. Correto, após Bridge, prossegue o piso Luno 6, reporta para inspeccionar gol no 983. Após Bridge, não piso Luno 6, após inspeccionar gol no 983. Alinhar e manter a 10. Alinhar e manter, 3487. Decolagem autorizada da 10. O vento é 140 graus, 079. Tive decolagem 3487. Índio 9 Alfa, livre pouso na 17. O vento é 140 graus, 079. Livre pouso na 17, Índio 9 Alfa. Tá autorizado DLS, desça para 2000, informe estabilizado. 2000, Delta é estabilizado, Xeré 6250. Bom serviço. Comente. Controle Salvador, bom dia, tá? 3487, desenrolado perfil da EL. Ok, confere vigilância, 3487. Possibilidade de voar da EL da presente pro 3487, não? Tá livre. Obrigado, voa da EL, 3487. Do Alfa no solo Alvero 2, autorizado, backtrack, táxi para 4-4, bom dia. Salvador, gol no 397, tem que dar informação, Lima. Quem vai chamando solo? Gol 397, tá, gente da Lima, teria saída prevista para o 397, destino com o Volo 397, saída prevista para Congonhas, da EL Leda Bridge. Assim que eu tiver o plano no sistema, eu chamo para a cópia, ok? Tá, ok, então, a sua escuta aí, da EL Leda Bridge, obrigado. Puxa, 61, meu confirmador, 311, chame Recife, 251. Recife, 311. Bono 397, já possua cópia, tá pronto? Sim, mas tio, pronto a cópia, Bono 397. Autorizado com Congonhas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, letra após posição bridge, onde intercepta Pesulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5457 no transponder. Gente autorizado com Congonhas, nível de voo 360, decola pistão no zero, curva direita da EL, Leda Bridge, Bridge intercepta a Uber, Lula 6, com 20, decimal 8, controle, 5457, transfone, vamos no 307. Correto, confirma o portão? Está no gate 3, vou no 307. Gente, 103, chama pronto para o estacionamento, vou no 307. Demora, gente, obrigado, vou no 307.